ver o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar o fogo da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Teu silêncio não estivesse ali.